like a king. It feels like I'm dreaming. And that blood goes rattling through my veins. My ears start to ring. I notice what matters. And I got nothing to lose but darkness and shadows. Got nothing to lose but bitterness and patterns. Not the same, just the same to say. But when I know you're watching out for me, I know I'm knowing. I can see what matters, and I got nothing to lose but darkness and shadows. Got nothing to lose but. And then listen, hang on. Gente, nada de substancial lá até agora. Bela carreira dos Spoon, apenas um disco para contentar os fãs que desesperadamente aguardam um novo álbum. Este desesperadamente é um pouco forçado, mas há um pouco de ânsia à espera de novo longa duração para a banda de Brit Daniel, o Spoon. É um EP que contém 4 temas. Chama-se Got Nothing e ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título na abertura de mais 2 horas de Orelha Extra, sempre ao sábado através das rádios Universitária do Algarve, Universidade de Coimbra e também Castrense, esta última no Baixo Alentejo. Podcast em www.orelhaextra.com. 120 minutos com alguma música pop e também outra de variadíssimos estilos, aquela que nos dá na gana passar mais. O Spoon na abertura, dizíamos, e também o quarteto feminino Audrey. Boas tardes ou noites para todos vocês.

look in your eyes, the feeling of your tender touch. You make me feel as I never felt before. Life is not a bed of roses, but you make things easier for me. I know I'm on the right track. You help me to be free. Yes, be sure you really do. Extra, canal auditivo suplementar, emissão 38 na Rua Rugi Castrense, e com este vosso anfitrião Fernando Cabrita, e principalmente com os madrilenos que acabamos de ouvir e que têm como frontwoman Micah Edgell, muito ao estilo de Sharon Jones, mais uma banda tão bem a levantar o estandarte da soul music neste revivalismo do mesmo estilo, umas boas décadas depois do seu apogeu. Segundo longa duração da formação, que se chama The Sweet Vandals, saído em março passado, chama-se Love Light, rodou Thank You For You. Também The Love Language. sendo um álbum memorável, pronuncia um bom futuro para este projeto de Stuart McLamb, de nome The Love Language, é homónimo. Ouvimos desta vez o tema Sparks, e nas emissões passadas da Orelha Extra temos andado por aqui à volta com o disco de 2006 da formação egípcia de Port Said, o Gel Tambura. Chama-se o longa duração Between the Desert and the Sea. É mais um tema a soar por aqui hoje. A escolha recai em Dundarawi. محمد يا دندراوي يا حج محمد يا دندراوي يا سيدي محمد يا سيدي محمد يا دندراوي سيدي محمد يا دندراوي يا دندراوي يا دندراوي يا دندراوي سيدي محمد يا دندراوي يا دندراوي يا دندراوي يا دندراوي سيدي محمد يا دندراوي بالست زينب حلفتك سيدنا الحسين انا صورتك بالست زينب حلفتك سيدنا الحسين انا صورتك بالست زينب حلفتك سيدنا الحسين انا Dundarawi. Bowie, onde se consegue ouvir bastante bem o instrumento antiguíssimo egípcio, a simsimia, uma mistura de harpa com uma caixa de ressonância parecida com um bandolim, e recuperado esse instrumento pelo Zell Tambura, o álbum de 2006 Between the Desert and the Sea, por aqui a soar mais uma vez. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the land looks? See how it done my Lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Shaped through the light, it was clear we need our hands. Projetos do inglês Ben Cooper e um dos melhores, um excelente disco sob a designação de Patience, numa muito limitada edição, sobras da criação de Ben, que agora resolveu agrupar num único disco, edição de autor. Rodaram dois temas, The Coldest Hands e Body's Song, os Patience. E há quem já tenha notado que gostamos bastante da banda seguinte, que vem de LA e que responde pelo nome de Dirt Race, e principalmente deste disco que por aqui temos de título, ou melhor, não é um disco, é uma cassete, que por aqui temos de título Perdido en la Sociedad. Yeah. Dress is the chisel, dizemos nós, e três emissões e três temas da cassete editada pela Paper Maid dos Dirt Dress, perdido em La Sociedade. Já tínhamos ouvido os dois primeiros, como hoje a vez ao terceiro de título Dreams, os temas, claro. Para os interessados, este EP, podemos lhe chamar assim, contém 5 temas, encontra-se disponível para download no MySpace da banda, os Dirt Dress. E prosseguimos nesta que é ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra, através das frequências da Rádio Universidade de Coimbra, entre o meio-dia e as 2 da Rádio Universitária do Algarve, 19:21, e entre as 21 e as 23, um bocadinho mais a norte, mas ainda a sul do país, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Podcast, sempre que possível, em www.orelhaextra.com. E o tema a rodar a seguir deveria ser obrigatório em qualquer rádio que se preze, e há por aí muito poucas. Spent a week in a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate, French Navy, my sailor maid. do final da primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com regresso aos escoceses Câmara Obscura, o álbum na histórica 4AD My Modeling Career, o tema que o inicia, French Navy. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E esperemos que seja o vosso caso, que a música vos turn you on também. Rodamos a seguir, ainda nestes minutos que nos restam, outros norte-americanos de Los Angeles. Estes fazem parte da Smell Scene nessa cidade, juntamente com outras boas bandas como os Abe Vigoda, Health ou as Mika Miko, entre outras. A editora que pôs cá fora este cover story chama-se Slanty Shanty. São os Anna Van. You are pulling back. Take it back. Não conhecíamos nada desta gente. A banda chama-se Hannah Van. Presumimos que o álbum seja o primeiro. Intitula-se Cover Story. O tema foi Take It Back. E no final desta primeira hora voltamos de novo à editora japonesa Symbolic Interaction, desta vez da compilação The Silence Was War, mas o volume 1, saído em 2007. Retiramos Oba Masahiro com Colomo e depois ainda ouvimos os também eles japoneses All Apologies, do último trabalho, Nine Stories. Encerramento da primeira hora de Orelha Extra com este excelente Colomo por Oba Masahiro, incluído no volume 2 da compilação de Silence Was Warm, edição de japonesa Symbolic Interaction, e da mesma editora também por aqui o Joel Apologies com Man From Desert de Nine Stories. We'll be right back. pescaria mis dolores con palabricas de amor, aunque nunca las pidieras. ¡Soy de! São de Valência, Mar Aranda, acompanhada pelos Solates, é o álbum estreia que se chama Déria. Volta a rodar por aqui na Orelha Extra mais um tema, para além dos dois que soaram na emissão anterior. Este foi Fandango de La Serena, e tínhamos dito no sábado passado que a memória recupera coisas às vezes que para nós são inexplicáveis, ou talvez não tanto no caso do Zatambur, que nos lembramos por causa de Mar Aranda e Solace, o disco dessa formação. O disco estreia foi muito guardado, já que a banda teve o seu início em 1999 e o álbum só saiu em 2006. Um grupo que conhecemos num concerto ao vivo excelente, como era seu apanágio, e foi precisamente aí que nos dirigimos a eles para indagar se havia possibilidades de nos cederem uma demo ou algo do género. O álbum homónimo surgiria poucos meses depois, o qual nos foi enviado pela banda e bastante rodado na emissão radiofónica que fazíamos na altura. São os Zatambur, como dissemos, e que fazem música, ou faziam, inspirados na tradição portuguesa, mas não só, e que contam com vários convidados. Desde essa altura nunca mais ouvimos falar do projeto, mas o sítio na net que mantêm continua ativo, local esse que se debruça principalmente sobre a divulgação da música de raiz tradicional portuguesa, e os eventos em redor desta podem por lá dar um salto. Fica em www.attambur.com. E por aqui rodamos precisamente dois temas desse álbum homónimo, estreia em 2006, foi o que dissemos, não, perdão, 2003 precisamente. Os temas irão ser Arabesca e Dom Fernando Attambur. Thank you. Orelha Extra, última parte da emissão 38, canal auditivo suplementar na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Recuperação do, até agora, o único álbum da formação portuguesa At Tambor, editado em 2003 e não 2006, como há pouco dissemos. O álbum é homónimo, rodaram Arabesca e Dom Fernando, e com certeza que para o próximo sábado por aqui soarão outros temas de At Tambor. My eyes are in the soul. so remote in the far reaches of resilient life. You are strong and sure without me. You are gold and dismantling. Começaram como duo e são agora um trio com a ambição de Matt Dameron na bateria, para além de Beth Tackler e Phil Moore. São os Bowerbirds, cada vez melhores, com o seu segundo longa duração, Upper Air, desta vez edição Dead Oceans, Swole Seeds. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Yeah. um dos songwriters e o vocalista dos Parts on Labor, de seu nome Dan Friel, em disco solo Ghost Town, foi Desert Song, e na emissão passada estreámos por aqui o último trabalho dos históricos Dinosaur Jr., chama-se Farm. Fizemos referência que o trio é o original desde os primórdios da banda, e o baixista é Lou Barlow, ele que se prepara para editar novo trabalho a solo desde o último emo há já 4 anos atrás, no próximo mês de outubro, e a editora é a Merge Records, a mesma que disponibilizou um documentário de 30 minutos sobre a feitura desse novo trabalho. Se o querem ver, deem um saltinho ao nosso sítio na net, está por lá, www.orelhaextra.com. Dos Dinosaur Jr. e de Farm, soa por aqui There's No Here. O trio Jim Askes, Lou Barlow e Murph são os já históricos Dinosaur Jr. Novo álbum em 2009, Farm, There's No Here. He's never cried out of sight. He's a shadow in the night. humble to something more benign. In the code of the lurking barrister, in the code of the lurking barrister, in the hands of the lurking barrister, you're in the hands of the lurking barrister. The Lurking Barrister, mais um tema retirado de Killingsworth, o novo álbum para o projeto The Minus Five de Scott McCaughey, e contando também nas suas fileiras com Peter Buck dos R.E.M. Não ficamos por aqui, deste disco saltamos já a seguir para um outro tema, este com a participação de Colin Molloy dos Decemberists, Scott Walker's Fault, Minus Five. duas partes, Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Castrense, Baixo Alentejo, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra, somente ao sábado, e depois podcast em orelhaextra.com. Por lá também encontram o nosso contacto, orelhaextra@sapo.pt. Voltamos de novo à K7. Na Telephone Explosion para os Oli Cobras, chama-se Make Pyramids. Escutamos tão bem de novo Mama Jihad, e nunca nos encheram completamente as medidas com os discos anteriores, a banda que soa a seguir, mas sempre achamos que a boa pop não é para desperdiçar. Chamam-se Starlight Mints e voltam ao ataque com mais uma rodela de boa música para nos entreterem neste quente verão. Strange, looking for Os álbuns nunca são totalmente excepcionais, mas contêm por lá belos pedaços de música pop, como foi o caso deste Paralyzed. É o novo trabalho para o Starlight Mint, numa editora de créditos já bem firmados, a Berserk. Chama-se Change Remains. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. From behind that locked door. brinca com o seu próprio nome, Jim James, ele que é o frontman dos muito apreciáveis My Morning Jacket, neste seu EP só com versões de temas de George Harrison, o Quiet Beatle, assina-o como Jim James e apropriadamente intitula o disco de Tribute to... Soou Behind That Locked Door e também a versão que fez de George Harrison para o grande clássico My Sweet Lord, Jim James. My Sweet Lord, my Lord, my Lord, really wanna see, really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my my sweet Lord, my Lord, really wanna know you, really wanna go with you, really wanna show you, Lord, and it won't take long. Aliás, Jim James, ele que é o vocalista dos My Morning Jacket no EP Tribute to George Harrison, só temas desse Beatle, ouvimos Behind That Locked Door e My Sweet Lord, e há pouco falámos em clássico, não falámos, e recuperamos por aqui o álbum estreia homónimo e um dos grandes discos desta década para os norte-americanos Fleet Foxes. A terminar as 2 horas de hoje de Orelha Extra, emissão 38, podcast em orelhaextra.com, Blue Ridge Mountains e White Winter Hymnal. Se sobrar ainda um tempinho, talvez sou James Blackshaw. Fiquem bem. Adiós. connecting flight to the Blue Ridge Mountain over near Tennessee. You're ever welcome with me anytime you like. Let's drive to the countryside, leave behind some green-eyed lookalike. So no one gets worried, no. So no one gets worried, no. But Sean, don't get careless, I'm sure it'll be fine. I love you, I love you, oh brother of mine. And Michael, you would fall and turn the white snow red.